Aviso, apesar do On Fire ter classificação livre em seu agregador, ele não é recomendado para menores de 18 anos, pois pode possuir um conteúdo politicamente incorreto. No mais, é isso, muito obrigado e bom cast. Estamos gravando o On Fire! Bem-vindo ao seu Papo de Bar Semanal, onde você encontra tudo de errado que era essa internet minha de meu Deus. Comigo hoje aqui está ela, a nossa morena, que está no primeiro, no terceiro, no quarto, no quinto e no oitavo semestre da Faculdade de Jornalismo, Genara. Boa tarde, galera. E também temos ela, a loira que não sai do primeiro semestre tão cedo, Ana Kuntz. Boa tarde, galera. Acabou de entrar ele. Cala a boca, meu. Nós estamos gravando. Já deu falar o tema. E com ele também aqui, estamos aqui com ele. Estamos aqui com ele. Eu me confundi tudo por causa desse desgraçado. Estamos aqui com ele, esse infeliz Ramon Mendes. Muito obrigado, desgraçado. Ah, valeu. Valeu, já não comecei vai repetir. E como participante aqui, como convidada especial, ela, a musa da... É agronomia? É. A musa da agronomia, Eduarda Zenzi. Da Rosa Zenzi. Da Rosa. Mas lembrando Rosa. Que pra ser agrogirl tem que passar, né? Em química. Química e matemática. Mas assim, nós temos que admitir aqui que ela é nobre engenheira, tá ligado? Ela vai ter CREA, crendo ou não. Não é que nem nosso trabalho de jornalista, que morre de porcaria. Fome. Muito bem, então, gente boa, o nosso tema hoje é... Saldo geral, primeiro semestre. Nós saldo vamos fazer geral, um. Primeiro o Ramon, semestre. Que é o nosso veterano, vai poder dar uma visão de fora. Nós estamos aqui para falar as besteiras, as bobagens e as coisas legais que aconteceram nesse primeiro semestre. Que tá acabando. Choros livres, tá acabando. As nossas férias. Nossa depressão. Se não pegar exame, é daqui duas semanas. Mas quer sentir o que é tristeza? A minha faculdade tá acabando. Não sei se é tristeza isso. Não, é de certa forma felicidade, mas... Como assim? A tua faculdade eu tive tá acabando? Tantos bons momentos aqui que é um pouco triste. Tu tá te formando, homem? Sim, daqui ano que vem eu tô formando. Não dá pra acreditar, né? Mesmo com 300 cadeiras atrasadas, né? 3 cadeiras atrasadas. 300, isso aí. Não, 3. 3. Aí tem todas DCG, tem todas DCG, hein? Não, as DCG é as DCG, as DCG. DCG é DCG. Ih, mas é obrigatório, né, amigão? Obrigatório, mas escapar. Obrigatório, mas eu já tenho maioria. Tá bem, então não teremos momento bizarro da semana, porque estamos sem internet aqui, né? Estamos sem internet. Estamos sem internet. Ô, Ramon, levar o teu favor ali. Não, eu não tô mais perto. O Matheus. O Matheus é uma boa alma. Ele tem um coração de mãe. É que nem o Groy, defendendo pro Grêmio. Não ganha dinheiro. É, a verdade é essa. A verdade é que os nossos impostos pagam o seu salário. Não, o meu também. Porque eu trabalho... É, o problema é que o teu salário é pouco, né? Graças a Deus. Tudo bem, então agora... Vamos começar, então. Ramon, você que é o nosso veterano. Quando a gente chegou aqui, qual foi a impressão de você nessa nova turminha de degenerados? Sinceramente, também. mas eu achei que seria uma turma melhor do que foi os meus bichos. Achou, né? Achou. Ele só achou, porque agora ele... Não, é verdade, vocês são uma turma melhor que os meus filhos. Ah, obrigada. Pelo simples fato que é o seguinte, é só que tem a gente aqui. Aqui é uma maldição nessa faculdade, que é de dois em dois anos pra vir uma turma que presta. Então não esperem nada dos bichos de vocês. Vamos voltar tudo correr com azeite no pé lá e aquilo ali. Olha, quando tentaram fazer isso, quando fizeram isso comigo no trote, eu quase bati no meu veterano, né? Então, posso sair na porrada com mais um. Você tava com muita raiva. Eu tava com um pouco de raiva, um pouco. Mas tipo, eu achei vocês as pessoas bem melhores do que, por exemplo, chegou nos bichos. Eu tava desacreditado, então vocês me surpreenderam. Você até hoje é desacreditado. Obrigada. Tá, e tudo bem, então, bem de você, seu inútil. Egenara, eu não tô acostumado. Egenara, você que é a pessoa assim, que veio, já veio de uma faculdade, né? Você já tava... Você entra, precisava lembrar disso. Você já tinha sido rejeitado em outros lugares, veio pra ser rejeitado aqui também. Já tá acostumada à rejeição. Qual foi sua primeira impressão desse maravilhoso lugar chamado FSM FW? Foi muito top. Muito top. Topperson. Foi topperson. Foi topper. Não, foi bem... É interessante. Foi topzera da balada. Topzera. Rolezeira. Bem legal. Eu fui muito bem recebida aqui. Não é quem gosta de rola, isso? Quanto pelos professores, quanto pelos alunos. Depende do ponto de vista, Tá cagando andando o que ela tá falando. Eu não tô nem aí. Ela tá contando uma história emocionante. Eu tô pouco me ferrando. Porque eu você tive tá trote que eu não tive na primeira faculdade, que eu não fiz verdade. O trote lá, que eu tive, foi bem legal. Ah, que feio! Mas o resto mas é só isso, porque de resto nós estamos se fudendo. Tô tomando lá. Dá um abraço. Dá um abraço aqui. Olha, eu tô quem começou as aulas achando que... Ah, jornalismo. Aqui é tudo humano, é facilzão. Ó! Oh, sabe por quê? Olha, matou bonito. Me falavam que... Não é me fácil, falavam humanas. Que o UFSM, os professores estavam nem aí, que chegavam, passavam matéria e saiu. Errou, querido. Não é bem assim. Depende. Errou! Errou, isso aí. Eu posso deixar afirmado aqui, gravado em programa... Que a UFSM é muito mais puxada que a Unifra, que é a que eu estudava em Santa Maria. E todo mundo fala que ninguém pra Unifra. E era particular. Não, pra falar de particular, é que realmente o pessoal não se importa. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a particular que caga mais pro aluno, sim. Sabe? Porque não tá pagando, dane-se. É, legal, mas sempre legal. Me falavam, ah, UFSM, vão cagar. Tu vai ver que é tudo tu que vai ter que correr atrás. Mas não é assim, os professores são muito queridos. São. Ajudam muita gente. É. É, a maioria. A maioria é, sim. A maioria se importa em mostrar pra você exatamente. O conteúdo, posta no mundo as coisas. É. Tá faltando postar as notas, né? É, né, leve, assim, né? Ah, ah, tá né? Ó. Que horror. Ó, se acostumem, só vai tá piorar daqui pra frente. Só vai piorar. Tá bem interessante. Então, Ana, você também chegou, né, do nada aqui. Ainda era menor de idade. Ainda é menor de idade? Eu ainda sou menor de idade. Então, você chegou aqui menor de idade, né? A gente tá aliciando menor, a gente vou tá preso. Vou estar no segundo semestre menor de idade, vou entrar no terceiro. Não, ela não é. Pois a Federal, ela é maior de idade, tá? Ela é maior de idade. É maior de idade, por isso eu não quero ser preso. Tá, e daí qual foi a sua impressão? Não tem nada a ver com esse programa. Não, na verdade, sim, foi um choque de realidade, né? Porque eu saí do ensino médio e caí. Atirei na faculdade. Sair do ensino médio já foi um choque de realidade pra você, né? Sair da colônia lá. Sair do fundamental já foi um choque de realidade. Não, passar na escola. Passar na escola já foi um choque muito grande. E passando os anos... Não tive que chupar um professor desse ano, meu Deus. Nossa. Isso foi uma... Isso foi na segunda, né? Não, mentira, gente. Ria mais baixo. Teve que chupar o professor de física pra... Credo, seja menos. A minha sorte é na professora. Mas dá pra chupar também. Dá pra chupar também. Nada impede. Não é. Não é o meu estilo do que eu gosto de chupar. O legal é sacolé, né? Esse legal é chupar caminho. Sacolé, né? Dá, mano. Tá, bem, mas enfim, foi um choque de realidade, porque, tipo, eu saí de uma cidade muito pequena, do meu colégio, do meu mundinho, pra cair aqui. Você não fala de cidades pequenas aqui. Ah, Eduardo Zenzi, não qual fale foi? Porque Iforá tem fala. Menos de 3 mil habitantes. A minha tem 2.500. E uma palavra, Eduardo Zenzi, qual foi sua impressão ao primeiro dia nesse maravilhoso local? Tô fodido. Em uma palavra, horrível. Não duas. E cuida palavrão, não pode falar palavrão. Pode falar, fala. Não, Duda, não fala. Pode. Não pode, não pode. O Inter vai xingar a gente depois, a gente já falou demais no primeiro. Não, pode falar como ela, quando ela chegou aqui, qual foi a SP, né? Estou transada. Ah, Duda, conta pra ele. Vocês querem saber? A Eduarda tem uma história bem interessante contar sobre a nossa amizade, como a nossa amizade começou. Eu não quero saber disso. Eu aposto que tem álcool. Eu aposto que tem álcool envolvido. Não, eu tem. Não quero saber disso. É muito emocionante afim. A nossa tá bom, história. Vai, então conta a história. Conta, não Duda. Conta a história. Conta. Estava eu. Vai, é que a Eduarda é novata na rádio, ela é ergonomia. Essas tecnologias pra ela são muito novas. Relaxa que não é ao vivo. É muito moderno. Tá tudo gravado. Não, é gravado, é gravado. Ninguém tá escutando agora, pode falar, vai na fé. O microfone não morde. O microfone não morde. A não ser que você peça. Oi! Oi! Não, eu mordo. Oi. Não é o microfone, é o invólucro do microfone. Mas tudo bem, Eduarda Zenzi, continue. Zenzi. Bom, estava eu lá no Face procurando uma menina para morar comigo. Aí eu olhei o Face da Genara, né? E se procurando a menina, pensei, ficou muito errado, né? Não achou a menina, exatamente. É. Achou a Genara. Assim. Aí eu vi aquele ser ali, eu pensei, vou atacar. Mentira. O que que ele falou? Então, é a música de história triste, vai. Sim, me conheceu, Mateus, foi Mateus, a maior tristeza também, da vida dela. Que dia, nossa. Foi muito massa, cara. Vai. Aí estava eu olhando aquela menina, pensei, vou chamar pra morar comigo. Mas eu não fui com a cara dela. Vou né? chamar pra xincha. Deixa a guria falar. Aí eu não fui com a cara dela, né? Aí eu não chamei. Você não aí tem compaixão dia... com pessoas feias, mano. Aí eu pensei, ela tem namorado, ela vai levar o namorado em casa. Aí eu pensei aquela zorra, né? Pensei, né? Que merda. Não quis me chamar pra morar com ela, dividir AP com ela. Tá. É, não chamei. Aí, a gente se conheceu no jogo. Aí, quando eu fui olhar o Face dela, como era a menina que eu ignorei. A gente joga futebol, futsal às terças-feiras. Por aí, sinal, hoje tem jogo. Aí a Eduarda... Ah, eu já assisti vocês dois jogando. É, cara, é uma coisa linda. Assim, ó, é um inimigo se lançando. A Genara é só bicuda. Aí Genara, a bola chegou, é pontapé. A Eduarda, ela tem uma visão de jogo um pouco melhor. Então ela se mexe, só que a bola nunca chega nela. Porque as companheiras só dão... É, só tá, balão. Voltando à história, que é a real. Aí, tipo, qual é a moral da história? Ela me snobou sem me conhecer. E hoje em dia ela não desgruda mais de mim. Essa é a moral, tipo, entendeu? Um câncer. Deus pegou. É, Deus pegou o nosso destino e botou lá Egemara e Eduardo, não, entendeu? Só tenho... pra ela tomar no toba, pra ela aprender. Ela aprender a não esnobar as pessoas sem conhecer. Não julgar o livro pela capa. Agora você falou de moral da história. Eu vou puxar um gancho aqui de um colega nosso que eu adoro. Já participou do On Fire. É um cara único, que é o Samuel. O Samuel, se você acha que eu sou autista, o nível do Samuel do autismo é muito mais alto. Cara, o Samuel bate o autismo, é muito louco. Eu, o Ramon e o Samuel inventamos um novo esporte chamado pinball. Cara, foi patético. É tipo jogar peteca com a pinha, só que com espinhos. Eu tô com a mão machucada. Sim, tá aqui, ó, os marcas de é bem retardado na mão. Não, mas agora foi demorado, só que me lembrei. Hoje a gente tinha que entregar um texto opinativo pra nosso professor. Hoje a gente tinha que jogar pinho. Querido, esse maravilhoso homem, Eduardo Ritter. Aí, só que ele entregava pra Laísa. Ele foi entregar e ele falou, Gabriel, dá uma lida. Era um texto, assim, uma crônica. Ele falava, fazia uma relação entre a situação que o Brasil vive agora e o Brasil da Segunda Guerra Mundial, indo pra Itália. Aí você falava assim, moral da história. Se você for pra guerra, arrume alguém para cuidar da sua plantação de melancias para que você não perca a safra. Aí eu... Oi? Quê? Hã? Qual é seu nível de autismo, Samuel? E a professora gostou, cara. A professora gostou. Tipo, eu achei isso genial. Tipo, ligou o switch do autismo no máximo. Não, mas você ia falar alguma coisa sobre essa... Agora eu esqueci. Falar assim. Agora eu esqueci. De autismo? É. Tô nem aí. Tô nem aí. Tá, vai. Usou como eu quiser. Vai. Agora eu esqueci o que eu falo. Isso é autismo. Não, tudo bem. Isso é autismo. Alzheimer. A minha impressão quando eu cheguei aqui foi assim, eu venho de uma cidade ainda menor que a da Ana. Eu venho de um buraco no... Era todo mundo se apresentando lá na frente e falando, eu moro no tal lugar, não sei o quê. Oi? Que diabo é isso? É porque Vorá é conhecida pra caramba. Não, mas tipo... E Vorá é um polo nacional. Não, mas eu pensei assim, ó. Ivorá é quarta colônia, tá? Tu falar em quarta colônia... O que é quarta colônia? O que é quarta colônia? Gente, não, mas olha, deixa eu explicar. Eu pensei assim, ó. Mesma coisa que eu perguntar pra vocês o que é o Carijo. Eu pensei assim, ó. Vai, Eduardo, responda o que é Carijo. Não, mas eu sei porque o Eduardo mora aqui perto, então... Sim. Tá, vai. Eu pensei assim, não sou só eu da cidade pequena, entendeu? Tipo, tá todo mundo junto, galera, dá um abraço. Não, mas aqui. Eu sou o campeão nesse sentido aí. Eu e a Helena fomos embora daquela cidade, já foi metade da população. Não, eu sou um cosmopolita perto do pessoal aqui, exato, que eu vou de Palmeiras. Palmeiras tem 36 mil habitantes. Então, eu imagino que veio o pessoal que morava em São Paulo, o que eles pensam quando estão aqui, né, chegam, cara? Aqui. O cara se acha, né? Mora numa cidade com 24 mil habitantes. Grandes uma coisa. Vila. Grandes coisa. Não, é nem uma vila, cara. Não chega a ser vila. Mas a minha primeira impressão, assim, foi... Eu olhei assim pra nossa turma e pra nossa... Passa a cabeça da carruagem. Eu olhei pra a turma. Abóboras e princesas e exatamente. O que tá falando? Não, o que que tá falando? Tá drogado. Não, a mina fumou maconha. Não é possível? Eu tava. Quando eu cheguei, eu olhei a turma, eu olhei os veteranos e eu pensei assim, meu Deus, cara, que festa estranha com gente esquisita. Que tipo de pessoas que vai ter aqui? Mas eu descobri que tinha pessoas muito legais, a maioria é gente boa. Claro, tinha da eu. Da minha turma, dos veteranos não conheço muita gente. Os que eu conheço, os que eu me relaciono são mendigos. E dos nossos, os veteranos. Os que tu se relaciona são mendigos antes de se formar. Os veteranos tem os massas. Diga depois que se formar. Assim, mas no geral são gente boa. Não dá pra criticar muito, assim. Ah, mas tem umas pessoas também que... Pela, não, mano. É que assim, né? Sempre tem, né? Eu sabia sempre que tem, eu ia enfrentar uma situação de pessoas com pensamento muito diferente. É uma coisa quando eu entrei, né? Assim, né? Todo mundo tem tido e tá errado, né? Mas... Tu traz uma arma, dá um tiro e tá resolvido. Todo mundo tem tido e tá errado. Bato com um taco preso na sua cabeça e tá resolvido. Que horrível. Só pra constar aqui em ata, né, que nós... Vamos fazer uma ata depois que foi o Eduardo que estragou isso aqui da rádio. Já tava estragado. Essas agro girls chegam aqui destruindo corações, destruindo tudo. É que ela tá acostumada a ficar juntando bosta, né? Dá pra ficar fazendo esse negocinho ali. Não, porque credo. É parecido com merda. Então. Tudo bem. Agora eu quero saber nada de você. Nada contra as agro girls. Eu saber de você. Nada Ramon, contra. Você organizou trote pros teus bichos também? Eu não cheguei a ser um desorganizador, mas a gente fez um trote pros nossos bichos. Como é que foi o trote? Foi parecido com o nosso? Não, foi horrível. Offensive. Foi horrível. Foi muito ruim. Atrasado, assim. Não, só eu dou nada, seu Face. Eu não ofendi ninguém. Ué, eu ainda não ofendi ninguém. É que isso aqui vem por ter crédito, vem. É os créditos passando. Mas, tipo, a gente fez um trote, só que eu não sei o que deu na cabeça da minha turma de fazer o trote fechado. Provavelmente drogas. Drogas, provavelmente isso. E saiu muito ruim. A gente fechado? Fez fechado? Fechado, tipo, era só nós e os bichos, ninguém mais. Não, nós também foi só os nós. Sexo, não, só rock que, and roll e só drogas. Só que, tipo, teve, a gente tinha gente de outras turmas lá dentro vendo. No nosso só tinha nós, nós e eles. É, tinha você dando risada em mim, né? Desgraçado. Sim, eu gosto só do masoquismo. Mas seguinte... Sabe que eu tava com vibrador no toba? Eu sabia que tava com vibrador no toba. Nossa! Nossa, gente! Mas voltando ao assunto, o resumo do trote. A maioria dos bichos, 10 horas da noite, já tinham desaparecido, já tinham ido pra casa. Tudo bêbado? Não. Quase ninguém bêbado. Eu e três ou quatro amigos meus ficam muito loucos. O Guilherme vomitando no banheiro, teve que ser levado pra casa de um amigo nosso, porque tava morto, literalmente, quase. Bebida, a gente conseguiu fazer um dos nossos do Augusto tem uma hipotermia. Um claro não tem hipotermia, outro tem uma alergia por causa da tinta que a gente usou. Tá, e agora eu quero a sua visão sobre o nosso trote. Cara, vocês superaram, fizemos um trote melhor. A gente sofreu um trote melhor. Beleza, então o nosso do ano que vem vai ter que ser pior que o nosso. Não, vai ter que ser mais brutal. O deles vai ser pior, tem que ser pior que o nosso. Cara, ai, velho, eu vou dizer uma coisa agora, sendo sincero, seus colegas são uns frouxos. Seus veteranos são uns frouxos que não fizeram um bom trote. Agora pode botar offensive. Offensive. Mas por quê? Os caras são uns frouxos. Queria que fizesse o quê? Batesse a gente com o cara, mas. Ó, tinha que ser. Tipo, a Ana quase morreu lá, velho. Tinha que subir em elefantinho o negócio, pô. Tinha que. Mas nós fizemos isso. A gente subiu em elefantinho, tá na Praça da Ouro. Não, só que ó, a ideia de muitos ali, poucos não frouxaram a mão e fizeram. Deu um chute na garrafa. Não, poucos não frouxaram. Os que fizeram o negócio não frouxaram, mas a maioria eram uns frouxos que não queriam nem que sequer que tivesse trote. Eu fui até o final arrastando a Ana, ainda por cima. A maioria não quiseram nem que tivesse trote, entende? Queriam que a coisa fosse levinha, só umas boas-vindas. Não, tem que pegar bicho na porrada. Tem que mostrar pro bicho como é que é o negócio, que essa vida universitária é sofrimento. Cara, me pintaram de vermelho, escreveram Lula, PT e 13 por todo meu corpo. Dilma, cara. Também. Tá? Dildo. Mas, ó, não, bicho tem que sofrer. Bicho tem que... Trote tem que ser um negócio louco. Pro bicho nunca mais esquecer. Agora, nós temos aqui uma... O meu até hoje não esquece. Uma bicho de agronomia. E eu quero saber como é que funciona. Os agrônomos são uma coisa assim, o nosso... ó. Isso ali sim é uma violência. E aí, rolou na bosta? Não, pera. Tem que entrar em açude com jacaré. Não sei da onde. Calma. É que assim, o nosso, o que que a gente... Quer dizer, eu só peguei até a parte do final da zoeira na praça e tal. Indo foi pra casa, tá ficando tarde. Mas depois teve a festa. Alguém que foi na festa? Não, eu não fui. A festa que eu fui, eu tive que carregar o Guilherme de novo. Pra cá. Ah, eu sei, mas não conta o final disso aí. Eu não fui. Bem, agora a Eduarda Zenzi, qual foi o seu trote aqui? Nós fomos atados até o Tito. Aí eles mandaram a gente? Hã? Fica tranquilo, todo mundo aqui fala a gente. E olha, tá certo. Pior que não tá vai, errado. Eduarda. Não tá errado. Nós fomos atados até o Tito. Eu sou tradução, o tradutor. Isso. Nós fomos atados até a casa, até o pátio do Tito. É, isso aí. Teve almoço, assim, falou bastante vômito. Eles beberam demais. E eu tive que cuidar. Tu não bebe? Bebezinho que eu admirei. Não bebia. Depois que ela me conheceu, né? Tá ligado? É, não, a última janta que a gente fez na pensão, você não bebia. Mas ó, você tem que explicar o seguinte. Não bebia, eu era gospel. Eu era gospel, evangélico. Não. Eu era gospel. Você tem que entender o seguinte com relação à faculdade. Se você sou emo, eu sou gótico, eu sou gospel. Se você entra... Não, mas qual era o objetivo real do trote de vocês que eu não entendi ainda? 3 anos de faculdade, eu posso falar isso. Se você entra com vício dentro da faculdade, você entra sem vício, você consegue um. Se você entra com vício, você piora nisso. É. Eu fiquei. Eu não adico. Eu já bebia antes, agora você, então eu virei alcoólatra. Cara, faz um semestre que tu entrou, tu não pode falar nada. Mas seguinte. Por exemplo, eu não tomava uísque antes de entrar na faculdade. Hoje eu adoro uísque, tomo pra caramba. Uísque antes, então não, não, eu não tomava antes, eu não fumava cigarro. A diferença é que eu não sou um bêbado vagabundo que nem você! Ah, vai se ferrar, pô! Todo deixa ela terminar de escutar. Sabe que tu é broxa? Só tua mãe! Então o troço entre vocês é bem... Ela broxou com a minha mãe! Nada a ver. Não, faz pesado? Porque, tá, vocês saíram da faculdade, foram até o Tito. Tá, pintaram vocês, caminharam até o Tito, fizeram um almoço. Não, a gente não foi pintado, porque a gente não pode trote sujo. Que desgraça! Que desgraça! Deus, não tem nem graça. Deu bicho, ó, bicho tem que atirar no meio do barro. Desagrota, pisar ainda. Fresco, né, cara? Ai, não, não, não dá pra pintar, não, pra ter trote sujo. Vai entrar no meio do barro como lá no meio da lavoura? Teve tretas já, Não, não, mas é verdade. Isso. Tem umas tretas que já aconteceu. Ah, porque esfregaram a carinha da menina na bosta, e daí? Aí, eu vai faço ser, eu já fiz isso. Mas agrônoma, pelo amor de Deus. Tua cara é uma bosta sem esfregada, o que muda? Se tu tem nojo de pisar numa merda pra ir lá ver o fumo no meio do mato... Esfregaram a cara tá da menina na bosta. Tá no curso errado. Poxa, eu já fiz isso no curso de comandos, pô. Ah, não é mesmo? Tá no curso errado, desculpa falar. Nossa, poderosa. Tudo bem. Mas então assim, passou essa primeira... Tocaram bosta na cara da guria, passou. Tá, cara, um bosta na cara da guria. Acontece! Eu não sei se vocês ouviram a vinheta, que eu tô com fone um pouco melhor que você. Não, não, eu consegui ouvir. Não, eu consegui ouvir também. Consegui ouvir. Que desgraça. Mas enfim. A gente não é surdo. Depois dessa primeira semana, né, de trotes e conhecer os coleguinhas, né, e vai ajeitar a gente que não tinha casa, né? Ajeitar a casa, né? Os crush, pegar umas começa a passar rolo em todo mundo, né? Aquela primeira semana... A primeira semana louca. Aí começa a aula de verdade, né? Porque a primeira semana é só... Então a nossa matéria vai ser sobre isso, essa introdução à matéria, depois... Sobre isso, a primeira semana é o KY, a segunda é a trolha. Então assim, eu quero saber agora... Não. Essa foi o melhor resumo sobre início só de faculdade. Só cai a ficha quando tem a primeira prova. Parabéns. Né? Eu vou falar um pouco do assunto aqui, mas só pra dizer... Ontem eu tava muito esperado. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha. Ela tava conversando sobre o que era amor. Eu falei, cara, paixão é whisky. Aliás, paixão é tequila. E amor é cerveja. Não entendi. Nossa, porque eu não entendi. A cerveja você bebe mais tempo, saboreia mais. A tequila é pra dar aquela porrada numa vez só, entendeu? Ah, pode entrar aí, Naui. Fica de boa. O Naui, a lenda da faculdade. Inclusive, irá participar do On Fire qualquer dia desses. Esse é o Naui? Um dia. Esse é o Naui. Você não sabia? Esse é Eduardo Naui. Sabe como é que eu descobri? Todo mundo falava lá, não sabia quem que era. Aí eu botei no Facebook. Naui. Aí apareceu ele. Ah, Eduardo Naui, o cara que tá parecendo... O John Cornel, parecendo o Cornel. É o novo Cornel. Não sarra a porta. Não, tá parecendo a do Costa. Tudo bem, mas então, quando tá fã. Então, segunda semana começa a aula de verdade. E ali é que o bicho começa a pegar. Porque a galera que achou que a faculdade... Ah, eu posso entrar a qualquer horário. Eu posso ir em festa com toda semana. Errou. Ali é que o bicho pega. Você acha que a sua liberdade é muito grande pra fazer o que quiser? Amiguinho. A não comida é gostosa assim que tu comia, esquece. Não, não, peraí. Não. A comida do RU, aí tu não pode reclamar muito, assim. Tem dias que tá ruim. Sim, mas a da mãe, né? É. Tipo, a comida mas, da mãe, tipo, esquece, nunca mais. Ó, no mínimo 70% dos dias tá de muito de boa. É, tá tipo, de hoje boa. Tava excelente a comida. Tipo, em casa... Hoje, inclusive. Tipo, em casa era arroz, que cozinhava, feijão, né? Lasanha e... Carne muito boa. E também tinha umas bergamotas que também estavam fenomenal. Não, tava muito louco. Eu não marquei, vai ser. Retardado. Tá. Você tem que aprender a agora agendar. Eu quero saber o seguinte, tem mais assim, o que fazer. Ramon, quando você deve... Quando você passa fome. Quando você tem mais foi que fazer. Bicho. Passa fome. Não reclama. Peraí, quando você foi não, bicho. Depois eu fui comer lá na cantina, coisa mais boa comida. Mas tá, escuta, quando você foi pagou bicho... pagou o quê? Cala a boca. Quando você foi bicho, você teve esse choque também entre o que você achava que ia ser... faculdade e a primeira semana que é só festa pra segunda que começa o bicho a pegar mesmo? Cara, eu digo que eu tive, cara, porque pá, a primeira semana, nossa senhora, não conheço ninguém, vou ficar não, achei... primeira semana American Pie, não, a primeira semana realmente foi American Pie. A segunda Pie, Jogos Mortais. Porque foi sacanagem, baixo calão, putaria! Putaria! Fim de relacionamento! Todas essas coisas, cara, aconteceu ali. Ali foi uma semana da hora. Nossa. Enchi a cara. Peraí, um minutinho. O Pedro Tanicho, que é um participante do Locomocast e um dos sócios do Locomotiva 26, acabou de mandar um beijo para a moça do nome esquisito, no caso você. Ai, obrigada! Outro beijo pra você. Muito Eles obrigada. Mandaram beijos para todos. Agora continue sua história. Beijo não, pra mim moça não, sou feio pra caramba. Do nome esquisito. Manda um abraço aí. Sou eu. Seguinte. Sou eu, falou esquisito, sou eu. Você fala beijo esquisito. De você, só grego, né? Nossa, que horrível. Meu Deus. Tá aí, Genara. Deixa eu continuar a parte de vídeo, né? Que eu tinha tal continuando. Porque não me importa. Mas seguinte, eu tomei os piores pós da minha vida e eu tava muito louco. Cheguei na segunda semana, aula pauleada. Aí me deu aquele choque, pensei, tchau, agora eu tô na faculdade. Porra, fudeu tudo. Tem que estudar. Segura o palavrão, né? Mulher. Ah, desculpa. É. Ei, não fala palavrão. Fala palavrão. Mas de 5 programas gravados, só um eu tô falando, que é esse de hoje. Tá, que tá o Matheus vai editar pra mim depois. O Matheus não vai editar. Obrigada, Matheus. O Matheus mal tem tempo de desenhar as canecas dele, acho que ele vai ter tempo já de editar. Já diria... Ele fica aqui o dia inteiro estudando violão, acho que vai ter tempo pra editar diria programa. Já diria Jonathan Ferreira, isso não é atribuição do meu cargo. O Gabriel vai editar, então. Eu não, Rafael, tá com Rafael, tá edita tua conta isso, aí, por mano. Favor. Não, muito não edita, deixa essa desgraça em natura. Muito obrigada. Tá, muito bem. Agora, Genara. Eu não sou assim. Genara, sua semana seguinte é aquela primeira semana de loucura. Quando você quase largou o namorado, ai, né? Deu pra 5. Deu pra 5, um de cada lado. De cada lado. Tipo, ela foi a personificação das músicas do MC. Ela chegou pra mim, meu Deus do céu. Ela chegou na cadeira de roda na segunda-feira. Sim, ela tava com... Rio no microfone, nossa, desgraça. Não, tava uns 30 centímetros a largura. Tava. Né? Ela tava andando que nem o cadeirudo, assim, botava uma perna em cada lado. Acho que vocês estavam confundindo com a Ana. Uou! Meu Deus! Falou que dá pra geral. Falou que dá pra geral. Pegar é pouco. Ofensivo. Falou que é depósito de porra. A Ana sabe que eu amo ela. Não. Eu tô duvidando disso. A Ana sabe que eu amo ela. Você e mais uns 50. Não teve nada disso, gente. Todo mundo dá aqui. Porque, na verdade, eu só fiz o trote e acabou ali, né? Pra não mentir... Mais errou! Pra não mentir, na quarta-feira seguinte da primeira semana, eu fui no King. E deu pra 5. Deu pra 5. Que era uma boatezinha. Sim, lá da eu tive da nessa agronomia. Festa e eu me lembro o que aconteceu. Oi, Marcelo. Eu vi tudo! Não, eu não vi tava. Tudo. Você não tava nessa festa. Jesuíto. Mas eu já vi uma festa também que eu sei o que aconteceu. O que aconteceu? gente, o Ramon não sabe o que ele tá falando. Nego Gerson tá aí de testemunho. Depois pode chamar Nego Gerson qualquer momento pra dar um alô. Enfim. Aí eu pensei assim, quando eu cheguei numa aula... nossa, delícia. Cheguei numa aula... Marcelo. Era taludo. Gente, pelo amor de Deus, nossa. Chega. Veiudo, que tem a cabeça do tamanho do Shindaki. Cheguei na dita cujas aulas, né? Daí eu pensei, agora você foi o boi com a corda, né? Depois de uma semana de loucura. Vida social nunca mais. Não, mas dá pra manter. E tamo aí até hoje na mesma, né? Só esperando a semana dos exames. Só esperando os exames. Dos exames. Eduardo, dos, plural. Também teve esse choque, hein? Não. Não, obrigado por participar. Ana, muito obrigado por nada. Como é que foi o seu diferente da primeira e segunda semana, assim, essa... Bom, a primeira semana de faculdade, pra começar, eu já não lembro, né? Era muito alto. Primeira semana de faculdade pra guri é um borrão. Eu vou fazer aqui uma pequena referência ao Chorume. Lá eles têm uma lenda que se chama O Negão da Rola Branca. Dizem que o Negão da Rola Branca, quando ele te ataca, você perde a memória recente. Ana? Então. Ana? Então, né? Então, né? Depois ela tem que... Não, ela descobriu pessoalmente. Não, eu não é por causa disso que eu tava. Que eu não lembro. Da rola branca? É pelo álcool mesmo. Também. Drogas. É por aí. A emoção de estar era na famoso faculdade. Lema: sexo, drogas e rock and roll. Exatamente. Ela, a emoção de estar. Porque ela trocou rock and roll pra MC Lan. É a emoção de estar numa faculdade. Nunca, jamais farei isso. Tá, vai, não, ela levou história. A sério o sexo, a gente, drogas. A gente só zoa a pessoa. A gente só zoa. Mas assim, a primeira semana eu não lembro, né? A segunda semana já começou de cair na realidade. Tá, tô na faculdade. Daí começou de encaminhar, mas não adiantou muito, porque eu... esperando a semana dos exames, né? Tamo junto. Tamo nessa luta aí. Tamo aí. Olha, eu... na realidade, olhando pra dona Lourdes. Eu não sou... Alô, mãe da Genara. A risada da Eduarda, cara. Olhando pra dona o quê? Gravem isso. A dona Lourdes. Isso. Dona Lourdes é a dona da pensão da que eu moro e ela morava, entendeu? E o que que tem de especial na dona da pensão? Nada, por isso me ai, deve ter uma bizarrice. Deve ter uma gente, coisa essa risada do Eduardo tem que virar uma vinheta aqui. Eu vou gravar e vou usar alarme no meu celular. Sabe, pra acordar, né, com essa risada bizarra. Ai, demônio. Tô indo, já tô pronto. Tu era gospel, nunca dá de exorcizar na igreja? Que nem... Vai ter cura, meu demônio, de verdade. Ontem a Dayana me enviou uma foto dela na cama. Ela tava deitada na cama. Nude? Me enviou nude? Nude é safada. Gabi, safada. Ela tava assim, ó. E eu, meu Deus, vou ter que chamar um exorcista, isso daí deu cena, né? Tá, isso não, não é tá normal. Essa aqui precisa também. Mas assim, ó, a minha diferença não foi tão grande, porque eu não sou uma pessoa de balada, né? Então eu não fui nas festas das primeiras semanas, assim. Mas eu também não fui. Você foi em alguma festa que tem? Não, eu sou a pessoa... Eu só fui em uma. Sou a pessoa de Deus. Não, eu tô tentando fazer ele beber uma cachaça comigo até agora. Eu marquei pra quarta-feira. Quarta-feira vamos beber. Nós vamos ir. Até porque eu ganhei um dinheirinho agora, eu vou ter dinheiro, tenho grana. Eu tô guardando... Eu tenho o cu mesmo, problema! PSPG, Não. Eu tenho... Seguinte, eu também tô guardando uma grana, vamos tomar aquelas três de Galícia. O que foi? Dia da vaca atolada, tu não bebeu? Vaca atolada? Mas que não foi balada. O que é foi vaca atolada? Sim, mas eu bebi pra caralho aquele dia. Só que eu não fiquei bêbado. Desculpa. Eu não fiquei bêbado, eu fiquei alegre, né? Eu tava no limite entre o alegre e o bêbado. Aquele high five lá, é tenso, cara. O que é vaca atolada? É mandioca, carne. Tá. Mandioca tu entende, né? Tu adora mandioca, inclusive. Levemente. Aquela veiuda, essa luda com a cabeça de shiitake. É por isso que ela te trocou pelo Nego Gerson aqui, Marcelo. Cara, trocou pelo Nego Gerson. Pelo Nego João, pelo Nego Ricardo, pelo Nego... Essa vaca é melhor Nego vaca, Aristolfo. Vaca Jairo. Vaca Jairo. Vaca Jairo. Referência ao Negão aqui. Tudo bem, então agora, assim... Então o semestre foi andando, né? A gente foi encarando os problemas. A gente teve algumas provas que foram sinistras. Outras nem tanto, né? Tipo... Tá... Nossa, que a gente tá chorando até hoje. Vai piorar. A gente vai sempre... Vai piorar. Assim, a vida do estudante na FSM se... Artigo 101. Passa, assim, entre o desespero total e a alegria extrema. Ou depressão profunda. Você eu tô na segunda parte ali. Então, assim, eu tremulo da zoeira com a minha quando cara. Quando chega perto da prova, você tá no desespero total. Meu Deus do céu, eu vou morrer aqui, eu não vou conseguir, eu não vou me formar. Aí quando você recebe a nota, você vai pra felicidade. Meu Deus, eu passei, eu tirei acima da média. Só você, né? Não, eu acho que vai pra depressão total, né? Coitado. Só você, né? Você não conhece esse sentimento aqui, não? Eu acho que quando... Eu tenho é muito bom, recomendo. Só quer dizer, eu tirei 9 no trabalho do folheto, sim. Foi uma alegria extrema também. Aí. Tá, mas tipo, o normal é você receber a nota e entrar em depressão, não é? Agora, a maioria dos casos. Grande maioria. Aí pergunto, né? Ah, por que o estudante universitário tá sempre reclamando? Meu amigo, senhor, não é que a nossa vida seja ruim. Não reclama que a vida é ruim. Cara, mas aquela é mesmo. Não, porque a vida é uma boa. Bosta. A gente fica nisso conosco, entendeu? Pra gente, às vezes, não conseguir nos satisfazer no quesito do universitário. Ah, claro que a culpa é nossa. É aqui, ó. Claro que a culpa é nossa, porque tem gente... Ó, peraí, agora eu vou largar a polêmica aqui. Bomba, tem música... Bota a música polêmica aí de novo. Space, então. É a mesma coisa. Só baixa então, o volume. A é o seguinte. Tem gente nessa faculdade, especialmente no nosso curso, que chora as mágicas. Porque eu não consigo ligar com a faculdade. A faculdade é muito difícil. Eu não consigo. As professores cobram muito, eu não tenho tempo. Agora. Eu não tenho dinheiro pra pagar as coisas. Agora, todo fim de semana é King? É King. É Black? É Black. Eu posso falar uma coisa não sobre isso? Não sei o quê. Isso é uma hipocrisia total, tá? Vamos se tocar, gente. Antes de chorar as mágoas, vamos dar um jeito na vida. Vamos estudar? Fica dois fins de semana sem na bala. Dois fins de semana. Dois, só pra dinheiro. Faz um bem pro corpo, pra alma, pra mente. A universidade não vai voltar. Dois dias sem ir no bar. Faz um bem. Não vai na Black, simplesmente tá isso. Falando que tu nunca fez isso? Cara, eu fiz isso. Você sabia? Essa semana faz dois dias que eu não tô indo no bar, eu vou ir hoje. Tá sem dinheiro, né? Não, também. Mas seguinte... Vamos voltar a música normal. Mas seguinte, é porque me convidaram. Chegou um professor aqui que eu não vejo há dois anos. O cara que me ensinou muita coisa. Pô, então, o Cadré podia dar um oi, né? Ah, cara, agora o Cadré tá ocupado, né, cara? Tem banca, né? Ele foi, veio por isso, né? Ele não veio só pra dar um oi pro Ramon e voltar, é, gente. Até porque é meio... Até porque ele, porque a faculdade dele fica lá em Pelotas, então... É verdade. Sabe qual que é a cidade que mais rola aqui no Rio Grande do Sul? Pelotas. Eu preciso pôr um áudio da Dayana aqui ao, né, pra essa gravação. Bota no microfone, bota no microfone. Eu vou botar, vou procurar aqui, vou botar, porque não, foi não, muito top aquele áudio dela, gente. É muita gambiarra. Tava lembra hoje isso? Que foi? Não, vou continuar tempo. Falando enquanto tá eu vou procurando aqui. O tempo. Tá, mas tudo bem, vamos continuar então. O tempo foi passando, a gente foi lidando com os problemas conforme eles vinham, né? E agora a gente tá numa etapa muito crítica do nosso semestre, que é o finalzinho dele. Que a outra era... Aqui é onde você separa os touros dos terneiros. Aqui... O touro dos terneiros. Essa é top. Eu baixei o Eduardo assim. Levou pra Xixa, agora. A Eduarda sabe bem dessa história aí de touro e terneiro. Sim, ela gostou tanto de ir no Rio, né? Ela tá segurando a Ligou! Soltou o frouxinol ali. Agora. Tô bem. Quê? Agora... Eu não perdi a concentração aqui. Gabriel, vai dar uma chupada aí. Ah, tá com vontade. Não, lutou pra dar uma chupada. Tá, né? Agora que tá, achou? Achei. Então bota aí no microfone. Na frente, né? Todo mundo louco. Eu não sei o que aconteceu hoje. Tipo, o que tu fez? Tu cagou? Mas bota na frente ou em cima. Não, você é que é uma incompetente que não sabe botar um porcaria no telefone na frente do microfone, poxa. Perdeu o áudio, sério? Tu me fez perder, né? Ah, incompetente. Como eu tava dizendo... Aqui, ó. Tomando... É assim. Aqui. Aqui. Na frente. Aqui. Isso. É o animal. Mais pra baixo. Tá, agora dá start. É. Vou aumentar o volume. Eu só queria dizer que tá todo mundo louco. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Tipo, de repente, foi. Só foi, cara. Que? Como é que é? Tu lembra aquele dia que ela disse? Eu não sei o que aconteceu. De repente, só foi, cara. Isso aqui tem que virar vinheta. Não. Ela não. Seu mau gosto chegou ao nível. Errou! Fecha a boca, só defesa que eu vou te burlar pra tua cara. Gerara, seu mau gosto pra isso chegou a um nível tão alto aí que... Aí o Gabriel respondeu assim, ó. Eu acho que eu tenho uma explicação pra isso. Assim, ó, são quase um mês sem gravar um Fire. E, principalmente em mim, na Regenária, isso tá tendo um efeito, tá? Tem que tirar essa ânsia de algum jeito. Nesse caso aí é zoando tudo e todos, né? O da Ginara talvez ainda tenha uma adição de álcool, né? Na minha opinião, é... Eu nem lembrava disso. Tudo bem, agora fica a questão, né? Ginara, você diria que, apesar dos pesares, né? De que estamos todos, só você e a Ana, lutando, né, contra o exame, né? Indo contra o... Tentando lutar contra a maré da recuperação. Lutando contra... Recuperação é da escola, que é exame, tá você, ligado? Você diria que seus desejos carnais? Universitários... Carnais. Os reconhecimentos foram satisfeitos nesse semestre? Não. Não. Por que não? Sei lá, eu... Demorou muito pra cair a ficha que eu tava na faculdade de novo, né? Eu tava dando... Demorou pra cair a ficha que eu voltei pra faculdade, que eu tenho 22 anos e tô na faculdade, que eu sou velha e que eu preciso... Velha? Tu não é velha. Velha. A Dayane é velha, você não é velha. A Ruda. Por que ela é velha? Ela é mais velha que você. Que idade ela tem? Quantos anos ela tem? Ela tem 22 e eu faço em março, ela faz depois que eu. Ela é mais nova. Velha! Eu sou velha. Velha, caquética. Eu não sei se ela faz depois que eu, mas ela não... Idosa. Não é mais... Tá, eu acho que faltou... Reumatismo. Me esforçar mais esse semestre. Mas nada que... Que o semestre que vem que não... Leva de aprendizagem. Não, ó, é não, sempre, faça, é, ó, não reprove nas cadeiras, faça de novo e é tome sempre, juiz. É sempre assim, cara. É. A gente sempre acha que o próximo semestre vai fazer alguma coisa... Você tem lado, né, Ramon? Todo semestre a pessoa acha que vai fazer alguma coisa boa, daí chega no outro e faz a mesma bosta, né? Fica não. nisso. Mas eu vou tentar no segundo semestre. Vai falhar miseravelmente. É, mas eu vou tentar. E você, Eduardo, Zenzi. Fala da Rosa, Zenzi. Você acha que... Tá prestando atenção no programa? É. As vontades universitárias foram satisfeitas nesse semestre? Os desejos semestre. Carnais foram? Os desejos carnais? O sexo? Ainda não. Sexo selvagem? Não, não, a faculdade mesmo. Ah, o conhecimento. Conhecimento. Selvagens, cães de guerra. Adquiriu bastante conhecimento. Não tô entendendo nada. É, isso foi um pedido de ajuda? Tipo, eu não tô entendendo nada. Me ajudem, veteranos. Ai, não aguento mais. Pega a cuia, Gabriel. Bota carregando. Pega aí, pô. Tem um carregador, né, filha? Desculpa. Aqui não é lugar pra estar carregando celular, é pra gravar programa, gente. Desculpa. Quando você começar a gravar direito, a gente pode falar alguma coisa, tá? Obrigado. Bem eu que tô errando, né? Eu acho que vocês eu dois... Eu sou o Roger da bagaça! Ó, vocês dois têm que ir pro inferno. Eu acho também. Não, você tchau. Também, principalmente mas vamos você. Juntinho, tchau, graças. No, abraçado no tobogã brutal. Então, no tobofogo. Tobofogo. Boa, boa. Então, e você, Ana Kant? Ana Kunt. Lembra, ela nunca responde. Lembra que... O trabalho dela aqui é dar risada, que é uma maníaca. É. É não, o meu desejo realmente é que nem da Genara, assim. Não teve muito... Não, ela pode... A Eduarda não, pode ser fácil mesmo substituída por uma máquina. Segura, esse, segura essa marimba. Pode ser fácil mesmo substituída por uma máquina, porque você sabe pra dar risada. Sim, eu falei, porque você tá aqui pra gravar a risada dela, depois sim, eu só vou sim, repetir. É, tipo uma máquina. Tá a cuia pro Matheus. Mas fala aí do seu semestre. Tipo, o semestre foi uma bosta, né? Assim... Melhor resumo da história! Mas defina por quê? Ah, se eu soubesse, tinha respondido merda! Só mas isso! Você, mas você, né? Você podia ter vindo em mais aulas, né, Ana? Poderia! Ana faltou muito. Poderia aulas. Ter, okay. Poderia ter parado eu vinha de beber pra antes, aula, né? Pensava em sentar com uma coleguinha. Podia ter usado menos falei, droga. Não tá. Mentira que tu não pensava nisso! Mentira não que tá. Mentira, tá. Você não pensava nisso! Isso eu pensava. Podia, não pensava. Podia ter usado menos errou! Droga. Podia ter bebido menos. Podia ter transado menos pra vir na aula. Não, isso eu quase não fiz. Ah, não! Errou! Não. A Ana foi a pessoa que me deu uma média do tamanho do pinto universitário da Federico Westphalen. Ela conseguiu fazer um measurement de tamanhos de pinto até da UFSMFW. Até porque não tem como... Não tem muito mistério, assim. É tudo pequeno. Uou! Uou! Então tá. E você, Ramon? Como até, que os até hoje. Dela assim? Vão se sentir? 3 anos. Não tenho mais contatinho, sou namorando. Agora só sabe a média de um pinto. Agora é só esse que me interessa. E é bom? A coisa ficou é bom? Séria. Delicioso. É um peru veiudo, grosso, veio. Aquele saboroso, assim. Shiitake. Não foi o caso pra vocês. É limpinho aquele? É limpinho, é veiudo. Não, não tem, grosso. Não tem aquele polenguinho na ponta, assim. É, não tem assim, aquele polenguinho tá show acho de porra. Acho que nosso tempo não, tá acabando. Tá acabando o tempo. Eu quero a versão do Ramon do seu semestre. Do meu semestre? Bem, eu, como todos os outros... Tá, próxima pessoa. Genara, vai se... Mais tarde. Tá, então vai... aquele DJ maroto. Mas deixa eu voltar pra coisa normal. Tu vai levar o fone pra brincar de DJ? Vai. Não, podia tá colando velcro. Não, né? Não, deixa eu ver só. Não, mas eu não quero. Pelo amor de Deus. Que é piada boa. Eita, que piada boa. Gente, mas o pior de tudo foi as carteirinhas, né? Macau. Cara, tudo foi as carteirinhas vendo aqui. Mas deixa agora. Eu voltar pra que eu ia falar. Não, todo semestre começa mais ou menos assim. No início, eu acho que vou fazer alguma coisa que preste, e no fim eu tenho certeza que eu não fiz nada que preste. Mas esse mês foi pior. Esse semestre foi pior, porque eu não fiz. Que eu me descobri pra caramba, as minhas matérias estão lixo e eu tô na bosta. Então eu tenho que recuperar muito esse semestre. De hoje, né? Porque um dia. Não, ele... não, porque parece um dia ele chegou pra mim lá no bosque. 19 anos. Então, faz 19 anos, os olhos estão vermelhos. É, por aí. Hã? Não? Ninguém prestou atenção em você, cala a boca. Um dia ele chegou pra mim no bosque e falou assim, deixa nada, meus olhos estão vermelhos. Eu, não, ele é o colírio funcionou. Mas o colírio sempre funciona. O colírio sempre funciona. Aquele olho pequenininho. Foi, que ela foi falou exceção, que a coisa que eu nunca... A coisa que foi não, a última agora, vez que eu fiz, só que eu nunca agora mais agora it's my turn, minha graças vez. A Deus. Falar do meu semestre. Fala, fala. Meu semestre teve um momento foi muito... Foi uma merda. Não. Merda não, bosta. Eu sou uma pessoa otimista. Teve momentos legais. Não, você é um escroto. Cara, eu conheci vocês, cara. Você é a gente começou on fire. Ah, isso aí, foi a melhor parte. A gente começou Rock Voice e vocês não vieram. É, a gente começou contra a corrente. Começou não, porque contra a corrente existia antes de você. Eu participei do contra a corrente. É, você sim, participou. Teve um momento merda, assim. Meu gato morreu, meu pai foi despedido, o carro quebrou. Teve momentos bem ruins. O relacionamento balançou. Dá uma balançada, mas voltou. É. Voltou. Mas quebração de perna total. Quebração de perna total. É, mas você tem que aproveitar que o primeiro semestre é pra transar. Você tem que transar pra caramba no primeiro semestre, que depois vocês não vão transar mais nada. Viu? Sim, né? Ainda mais quando o teu namorado entende? Mora lá a Ana, por exemplo, conseguiu. Deu o semestre inteiro, agora tá namorando. Eu venci na vida! Deu o semestre inteiro. Venci na vida! Deu a bunda o semestre inteiro, agora tá namorando. Tá, Ramon, e pra quem namora tem que fazer o quê daí? Ah, ó, transa em casa daí, né? Transa em casa! Dá bunda em casa! A semana inteira, a semana inteira... Faça como o Gabriel, volta todo fim de semana pra transar. Exatamente. É o único motivo que o Gabriel volta é pra transar. O Gabriel mora do lado de Frederico, eu não. Pra quê? Mas enfim. Ah, você tá dando na cidade então, essa é a moral. Oi, Marcelo. Não. Oi, Marcelo, não é só você, assim. Teve momentos bem ruins. Vocês são tudo uns jaguara. Jaguareto. A verdade, né, Marcelo? Teve momentos bem ruins, mas teve momentos legais. E no geral, assim, eu diria que foi mediano, foi... Mas dá pra aproveitar algumas coisas. É, acima de tudo, conhecer vocês e as pessoas maravilhosas, quebradoras de perna do meu coração. É, e eu acho que isso. Vamos sem dinheiro, né? Amamos. Eu tenho duas coisas pra falar antes. Nós não temos dinheiro, mas nós temos amor pra dar. Primeira, só vai piorar daqui pra frente. Só vai piorar daqui pra frente. Eu tô entrando no meu TCC, quase terminando minha faculdade. Isso aí, parabéns, Ramon. Então, vai vencer na vida. Piorar. E vai ser um ensaio sobre a comunicação entre mendigos na rua. E esta vai ser. E esta é mais uma edição do On Fire que não foi censurada e nem foi retirada. É, censurada ainda não foi. Não foi retirado do ar por enquanto. Por enquanto. Olha, só uma pergunta. Essa aqui tu não precisa falar, tá? Não precisa falar no ar, eu só quero, porque as pessoas não podem saber. Eu quero a sua piscadinha. Não fala, só responde. Ó. Você consegue piscar com o olho cada vez? Não? Não, é um. Tá, faz o seguinte, ó. Pisca com o olho esquerdo se aquele programa proibido foi apagado e com o olho direito ele ainda está guardado em algum lugar. Droga. Tu apagou mesmo, meu? Sim, ah, sim. Droga. Damn it. Foi censurado? Sim. O quê? Nossa, não, ele não foi censurado. Ele foi proibido. Por quê? Os profs? Hã? Aquele que não estava, né? Exatamente. Ah, que bom. Não tive culpa. Não, o nosso coordenador Hitler, ele ouviu o programa e ele achou que aquilo daria prisão, certamente. Não, pesadão. Foi mais ou menos assim. O Hitler achou super engraçado, mas... Não dá. Pesado, não dá. Né? Não dá botar. Não dá. Depois você tem que me contar sobre os programas. Ah, foi... Nossa. Não, depois. Tu não precisa saber. Tu é um membro irrelevante. Foi muito bom, porque até o Matheus tava tendo ataque de riso, só que tava muito pesado. Mas enfim, vamos terminando. Não deixa nem pra mim escutar, Matheus. Vamos terminando por aqui. E eu quero, então, primeiramente pedir aos ouvintes que nos deem 5 estrelas no iTunes. Ramon, só quem tem iPhone para os iTunes? Sim. Não. Não. Você pode baixar e instalar as vezes no seu PC. Não estou Windows. Nem aí. Não estou nem aí. Mas, tem os feeds de podcasts. É, só que nos feeds não dá pra dar 5 estrelas, mas não, isso não dá. Mas, de qualquer maneira, assine, nos baixe, nos ouva. Ouva-nos. Queremos agradecer primeiramente também ao Locomotia 26, que rosteia nossos episódios e nos fornece o feed, essa galera maravilhosa. Ouçam o Locomocast Literativa, são podcasts incríveis. Acho que logo teremos também outros projetos com eles que são muito massas. E obrigado a todos que ouviram. E adiós! Beijo! Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais.